paredes, moravelas tão ligadas. Uma pula na piscina, outra vem por cima e senta, senta, senta com um copo na mão e senta, senta, senta. Alô, que agora senta, senta, senta com um copo na mão e senta, senta. Sucesso. No quarto é só sucesso. No popari dos moras, elas tão ligadas. Uma pula na piscina, outra na sentada. No popari dos moras, elas tão ligadas. Uma pula na piscina, outra vem por cima e senta, senta, senta com um copo na mão e senta, senta, senta. A louquinha agora senta, senta, senta com um copo na mão e senta, senta. Eita!